Quero ouvir da sua boca que não me quer mais. Não admito, não admito, não admito você terminar assim. E é o swing do Pará pra você, companhia do Calypso. Não acredito que não me quer mais. Isso parece loucura. As pessoas sempre falam demais. Línguas ao léu, línguas ao léu. É um atentado às estruturas do meu coração. É bomba de Hiroshima de Saddam. É um atentado às estruturas do meu coração. É bomba de Hiroshima de Saddam. Quero ouvir da sua boca que não me quer mais. Não admito, não admito, não admito você terminar. Sempre falam demais. Línguas ao léu, línguas ao léu. É um atentado às estruturas do meu coração. É bomba de Hiroshima de Saddam. É um atentado às estruturas do meu coração.